Aí, meu sonho é de um dia poder ver meus manos no mesmo caminho que eu, sem se drogar, sem roubar, sem matar, buscando a Deus. Mas eu oro para que isso aconteça, pedindo a Deus que a sua paz prevaleça, não apenas na nossa área, mas eu peço ao Senhor que ilumine a todas as quebradas, da leste, da oeste, da norte e da sul, pedindo a Jesus que venha iluminando o coração dos meus manos, que estão se perdendo, que estão se acabando, por causa das drogas e da prostituição, alguns se entregando ao álcool, muitos virando ladrão. Hoje em dia, eu vejo muito isso por aqui. Mas aí, eu tenho fé e acredito que tudo isso vai mudar. O meu maior desejo é que meus irmãos um dia de encontrar essa luz que existe em suas vidas, ela possa brilhar, e que meus manos possam trocar o baseado, a bebida, o canhão pela espada, mais conhecida como Bíblia Sagrada, e que essa palavra possa chegar no fundo do seu coração, e que todos reconheçam que Jesus, Jesus é a salvação. Salvação. Paz, irmão. Paz, irmão. Paz, irmão. Paz.